Azul 9205, Liza Leste, Chile Torre 11895. 2895, boa noite. Salvador, boa noite, 9107. Essa informação Bravo, copia Brasília 380. One out of the 3,000 of the procedure left hand turn 290. Oi, Salvador, boa noite. O Azul 9205 está na aproximação final, baixo travado. 9205, continua a aproximação andando pista livre. Continua aguardando pista, o 9205. 3305, livre de decolagem, vento no 70 graus, 79. Tá livre o pouso pro Azul 9205. Agora chegou a 9999 e chega da Mari, desceu para o nível 050. 050 na Mari. Salvador, nosso Coridial, boa noite, 3305, da TAM, passando 1600 na boca. Boa noite, T3305, contato radar, C da PUCA, subou 330. 330, possibilidade de Aracaju, tá presente, senhor? Aguarde. Guardado. Pega o teu Tango 752, toma o receive sender, um frequency 12685. 12685, foi acordado até Golf 71. Até só confirmar, senhor, vocês vão ter nosso plano do sistema ou não? Exatamente, não temos, estamos entrando em contato com a IS. Ah, tá bom, já vou entrar em contato com a empresa aqui também. Obrigado, João. Nada. Tudo bom, isso aí de fulano faz jogo aí. Azul 9205, são os 35 na minha escuta, Alfa e Kilo, pátio 3, centralizador. Alfa, Kilo, a sua escuta, pátio 3, ciente azul. Salvador, 9258, boa noite, chega da Mari, desça para o nível 060. Então, 3305, da presente, direto Romeu, Alfa Romeu 363. Corrigindo para o 3305, direto Romeu Fox 018. Com a sala IS aqui de Salvador, mesmo também com o Ciclano, a gente só tá chocando agora com o centro, assim que chocou certinho já tava com a... Copia. 9107, Brasília autorizado, nível 380. Decola da pista no zero, com primeira curva direita, no perfil Arbor. Após uma posição elefa, intercepta peso 17, prossegue conforme a rota. Aciona 5060, controle no 60, decimal 8. Correto, livre puxa, chama ataque. Livre, pode ser ataque, está 9107. O Gol 868 também pronto no 01, por gentileza. 868, número 2 do setor, guarda seu instante. Não entendi. Número 2 do setor, 09 setor no 03, já pediu. Tudo bem, mantém posição, aguardando? Assim. Boa, 9999, desça para 2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador, pista 10. Reportará localizador na 10, descendo para 2098, bom 999, obrigado. Canaero 6258, desça para 2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador para esta dessa. Para 2010, 1018, reportará que está fundado com 8 até 2018. Solo TAC 9107, da FAN, da TAN, com 5 a bordo, 345, alternativa Guarulhos. 9107, livre TAC, TAC principal Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-8. TAC, Índia, ponto de espera 1895, para o 9107, da FAN. 1-8-6-8, fazendo equipe de solo, 5-0-9-0-8, passar a retaguarda, livre push. Passando a retaguarda, vai coordenar, tomará para o TAC 1-8-6-8. Boa noite, 9107, da TAM, ponto de espera da 1-0-1. 2107, boa noite, a linha decola, vento 9999, Liga Leste, chama de torre 11895. Total Chibriano. Passando externo, abaixado para lá. Gol 9999, livre pouso, pista no 0, retorno 70 graus, 99. 0 com 9, livre pouso, gol 9. 9999. Geno 07, eu coloco 42, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite, bom final de semana. 9107. Obrigado, igualmente. Salvador, muito boa noite, da 9107, decolou na perfil da Arbor. Está cruzando 2500 aí no momento. Boa noite, da 9107, contato radar, sai da Arbor, suba ao 380. Salve ao 380, pode curvar direito, da 9107? Direita para Arbor, 9107. Direita para Arbor, da 9107, obrigado. Para o táxi 180 Bório 202, alterna Recife. Geno Silver. 180. Livre táxi 1868, via Índia, ponto de espera para o 1895, ajuste agora no 017. 017, via Índia, ponto de espera, torre 1895, boa noite mesmo. Boa noite, eu vou no 868, direção na Índia, está pronto. Alinho mantém no 868. Alinho mantém, pista no 0, boa noite, Mary. Senai 6258, Liga LS, chama e torre 11895. 1895, Pantone, Oxenai 6258, boa. Vento 1, 70 graus, com 79, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem, pista no 0, boa noite, 68. Alô, muito boa noite, Lu 9999, Lu 9999, boa noite, Alfa Juliette, Kate 09. Alfa Juliette, Kate 09. Tristan 258, livre pouso, Tristan 0. Livre pouso, Tristan 0, Oxamia 28. Tô confirmando, nós estamos 70 graus com 7 nós. Gente, Oxamia 28. Gol no 868, do Columns 47, controle 1608, bom voo. Controle 08, boa noite, 868. Boa noite, boa noite, 868, saída pouca, passa 1.600 pés. 1.868, boa noite, contrato radar, saída pouca, subo 230. Sobe 230, saída pouca, 1.868. Chame centro Recife em 1928, decimal 8. 388, tá? 9107. Dois 58, solos 48, direita, Alfa e Kilo, pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo, pátio 3. Centro Recife, 12685, alterna 12545. 1-2-6-8-4-5, confirma. 1-2-6-8-5, alternam 2545. 2545, sim, secundário, obrigado. Mike Hotel Bravo. Mike Hotel Bravo, prossiga. Mike Hotel Bravo, solicita autorização de reboque. Está estacionado aqui na ponte número 8 do Pátio 1, até a posição 1 Lima do Pátio 3. Só reboque no vinha 8 até o Pátio 3, autorizado na bota no término. No término, reporta aí. Bravo 3891, para de Alagoinha, sua chegada bom, se desça para 4000 pés, que é o Houston 0, 17. último avião autorizado, IELS Express. Último avião autorizado, IELS, desceu para 2000 pés, ajuste 10-17, reporte localizador, pistão 0. Portal estabilizado, descendo para 2000, transfer 2 mais 1. Salvador, aqui é o Tamay do Hotel Bravo, em comando térmico do revólver, na posição Lima, do Baixo. Sentido caindo no rebote, Mike, Hotel Bravo. 3891, líder LS, chame torre 1-1895. 1895, bom dia, Santos, 1891. Salvador, bom dia, Santos, 3891. Santos, 3891, bom dia. Cheque trem, livre ponto de pistão 0, vento 180 graus, com 1 0, né? Alto autorizado. Ah, ainda não, né? Trem baixado e travado, Santos, 3891. Acho que ele já autorizado o pouso na 0, 3891, 180 com 10. Ah, tá ok, autorizado o pouso na 10, Santos, 3891. Vitaviuno, sala 24, direita Alfa e Juliette, portão 02, na minha escuta. Direita Alfa e Juliette, portão 02, na minha escuta.